massa, ritmo dos fluxos. Eita porra, caralho. DJ Patrick R. Ha, ha, fa, ba, ba. Ai, ai, então vem. Ai, ai, ai, então vem. Tô por gozada, tô chota. Flamengo pra ser neném. Flamengo pra ser neném. Flamengo pra ser neném. Cinquenta tons de cinza, ela dá cavalgada pro tela monta por cima, trepa na pica e faz garganta profunda. Trepa na trepa na trepa na trepa na trepa na trepa na trepa na pica. Trepa na trepa na trepa na trepa. É o pique novo, vai. Trepa na pica. Trepa na trepa na trepa na trepa na trepa na trepa na trepa na pica. Trepa na trepa na trepa na trepa na trepa na trepa na trepa na pica. Trepa na trepa na trepa na trepa na trepa na trepa na trepa na pica. Trepa na trepa na trepa na trepa na trepa na trepa na trepa na pica. Então vem, ai, ai, ai, então vem. Tô por gozada, tô chota. Flamengo pra ser neném. Flamengo pra ser neném. Flamengo pra ser neném. Bebê, bebê, bebê, bebê, bebê, bebê, bebê, tano, bebê, bebê, bebê, bebê, bebê, bebê, bebê, tano, bebê, bebê, bebê, bebê, bebê, bebê, bebê, tano, bebê, tano, bebê, tano, bebê, tano, bebê, tano, bebê, tano, bebê, tano, bebê, tano, bebê, bebê, bebê, bebê, bebê, tipo 50 tons de cinza, ela dá cavalgada pro tela monta por cima, trepa na pica e faz garganta profunda. Trepa na trepa na trepa na trepa na trepa na trepa na trepa na pica.